movido pelo Deus vivo. Deus te ama, Deus te cura, Deus se importa com você. Entenda isso, eu não estou fazendo isso para criar um clima emocional. Eu estou fazendo isso porque Deus colocou no meu coração, hoje, uma unção de cura, de restauração nesse lugar. E Ele quer usar você como instrumento. Ele quer usar você como veículo para fazer isso. Amém? Amém? Isso aí, toma o teu tempo, abraça essa pessoa, deixa Deus te usar. Sinta a presença de Deus, desfrute da presença de Deus. Você que já se sentou, levante as suas mãos. Diga, Senhor, muito obrigado. Porque eu posso perceber nesse momento, desse abraço, que Tu te importas comigo, que Tu cuidas de mim. Aleluia. Irmão, esse abraço de Deus para você, entenda isso. É Deus te dizendo, eu estou cuidando de você. Você não está largado e jogado por aí. Você não está aqui por um acaso. Eu estou cuidando de você. Eu estou abraçando você, envolvendo você, te cercando com os meus braços, te cercando com as minhas asas, te envolvendo no lugar seguro que é a tua fortaleza, que são os braços de Deus. Ele é a tua força e a tua fortaleza. Não temas, porque Deus é contigo. Amém? Glória a Deus. Alguém pode dar glória a Deus aí por isso? Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Deus é bom demais. É, alguém hoje pela manhã me perguntou assim, pastor, Noé continua pela área? E eu disse, olha, a arca já partiu. Já partiu, só volta no ano que vem. E eu quero trazer para você uma palavra hoje, que na verdade fala sobre a sua memória. Quem aqui acha que tem memória fraca? Você de vez em quando sofre aqueles lapsos de memória, do tipo assim, você estava com uma tesoura na mão, ia cortar alguma coisa, aí você no meio do caminho parou, botou a tesoura em cima da mesinha, na sua cara, virou por 30 segundos e perguntou, aonde está aquela tesoura que estava comigo aqui, justo a capeta do sumiço? Eu te repreendo em nome de... Está na sua cara ali. Você procura para lá, procura para cá, até que sem graça você acaba encontrando, estava bem na sua cara e você se lembra que você acabou de deixar ali. Isso não é falta de memória, isso não quer dizer que você tem memória fraca. Isso aí é simplesmente uma evidência de uma bênção que Deus te deu, que é a capacidade de se esquecer de certas coisas. É uma bênção. Capacidade de esquecer é uma bênção. Porque se você lembrasse de tudo, toda hora ficaria vindo na sua mente coisas ruins que aconteceram, e Deus te deu uma capacidade de esquecer de certas coisas, mas te deu uma capacidade de lembrar de certas outras. E é importante, eu quero falar aqui sobre 5 coisas que você precisa se lembrar constantemente. Constantemente, talvez, todos os dias. Se lembrar desses 5 pontos aqui, dessas 5 coisas. E o título, inclusive, dessa mensagem é Lembre-se. Lembre-se. Lembre-se. Dá uma cutucada na pessoa que está do seu lado e fala para ela, meu irmão, lembre-se. Há certas coisas que precisam ser esquecidas e outras que precisam ser lembradas. Eu quero falar para você de algumas que precisam ser lembradas. Há uma frase do profeta Jeremias que me chama muita atenção. O livro de Jeremias, os livros de Jeremias, tanto o livro de Jeremias como o livro de Lamentações, são dois livros que mostram o ministério de um profeta muito sofrido. Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Profecias positivas, queria ouvir coisas boas, e ele se cercou de falsos profetas, e os falsos profetas só diziam coisa boa: tu és o grande rei, tu só terás vitória, o Senhor é contigo, e o exército do inimigo vinha invadindo Israel, invadindo, chegando cada vez mais perto de Jerusalém, as cidades iam caindo uma a uma, e os falsos profetas, tu és o cara, Deus está contigo, e tal. Aí mas ele sabia que o profeta genuíno era Jeremias. Aí de vez em quando ele chamava Jeremias, pensando assim, quem sabe Deus mudou, quem sabe, Jeremias, profetiza aí, rei, teu futuro tá mal, tu tá mal. Aí o rei se indignava, bota esse camarada na prisão. O camarada toda hora ia para a cadeia, toda hora ia preso, e Israel caiu, foi para o cativeiro. Foi um profeta do cativeiro, foi um profeta que sofreu muito. Por favor, não tente encontrar identificação entre você e Jeremias. Porque tem gente que tenta encontrar identificação com certos personagens de mim, dizendo, eu sou um Jeremias da vida. Eu sou um Jó da vida, comigo é tudo ruim. Para com isso, porque você só está recebendo o que você crê. Esse pessoal passou por essas coisas, Jesus, como apontando para Jesus, mostrando alguma coisa lá na frente, mas Jesus já pagou o preço para que você não seja um Jeremias da vida, para que você não seja um Jó da vida. Amém? Você precisa se posicionar para saber, em Cristo o preço já foi pago e a vida de Jó não tem que se repetir em mim. A vida de Jeremias não tem que se repetir em mim. Mas Jeremias era um cara que teve um ministério tão triste, tão, algo tão pesado, que ele escreveu um livro que tem um título, o título do livro dele não vende um livro sequer. Você imagina, você entra numa livraria, aí você, na livraria tem uma mesa com três livros. Como Encontrar a Paz, Amor Sobrenatural, Lamentações. Qual desses três você não compraria? Esse título não vende. Lamentações, mas a vida do cara foi tão sofrida que ele escreveu um livro chamado Lamentações. Mas sabe o que é interessante? Jeremias não era um lamentador. Porque no meio do livro, ele fala uma frase que mostra o seu genuíno caráter. O relacionamento que ele tinha com Deus. Ele diz, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E essa tem que ser uma frase marcada no nosso coração. Eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você entende que o mundo, ele finge que vai te dar esperança, mas só te dá desesperança? Você abre a internet, aparece lá uma página de notícias. Aí num cantinho assim, às vezes, quando tem, é uma notícia boa. Encontrado um novo remédio que está, os médicos estão pesquisando, que pode provocar a cura do câncer de colo de útero e do câncer de mama. Poxa, que beleza, desse tamaninho. Mas desse tamanho, está assim, ó, em letras garrafais. O vírus Ebola está chegando no Brasil, cuidado. Milhares já morreram na África. E você, peraí, eu quero trazer à minha memória aquilo que pode me dar esperança. Aquilo que pode me dar esperança. E essa esperança não é uma esperança como o mundo tem. A esperança do mundo é uma esperança do tipo, tomara que dê certo. A nossa esperança é uma expectativa de coisas boas. Amém, gente? A nossa esperança não é loteria. Você está entendendo isso? Pessoa que joga na loteria, ela vai na casa lotérica, pega um papel daquele e marca, não sei lá, não sei, 4, 5, 6, não sei quantos números que marca lá. Aí você joga, né? Ok, beleza. Já descobri, vou identificando, só vou pegando. Marca lá 6 números. Aí fica, tomara que dê, puxa, quem sabe. Olha, o resultado é hoje, domingo e tal. Vamos lá. 54, eu marquei aqui. Ah, falhou. Ah, caramba, acertei 3 números, faltou os outros 3. Quem sabe na semana que vem. O céu não é loteria. Quando você traz à memória aquilo que te traz esperança, baseado naquilo que Deus promete, Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Então eu quero trazer à sua memória coisas que você precisa lembrar, 5 pontos que você precisa se lembrar. Lembre-se desses 5 pontos aqui. Primeiro deles é sobre a sua identidade. Quem você é em Cristo. Frequentemente, quando vem uma crise qualquer, a primeira coisa que o diabo traz junto é uma acusação dizendo, você não é santo, você não é crente, você não é de Deus, você não vale nada, você não é isso, você não é aquilo. E para piorar, tem gente da igreja que se junta com o capeta para fazer coro. Já viu aquelas pessoas que quando vão orar, vamos orar, Senhor, não somos nada, somos vermes. Meu irmão, me exclua dessa sua oração. Você ora para lá, eu oro para cá. Porque nessa aí, eu fui verme, eu fui um lixo, mas em Cristo eu tenho uma nova identidade. E Cristo, quando olha para você e para mim, Ele nos vê com uma identidade positiva. A nossa nova identidade não é uma identidade negativa, é uma identidade positiva. Amém, gente? Vai para frente. Deus te vê como uma pessoa preciosa. Deus não olha para você e te vê como uma coisa qualquer. Ele te vê como uma identidade preciosa. Há uma imagem no Antigo Testamento que aponta para isso. O sumo sacerdote, ele tinha no seu peito 12 pedras, um peitoral com 12 pedras preciosas. E em cada uma dessas pedras havia gravado em baixo relevo o nome de uma das tribos do povo de Israel. Rubem, Judá, Levi. Cada uma das tribos tinha um nome escrito sobre uma daquelas pedras. E não era qualquer pedra. Não era qualquer pedregulho, eram pedras preciosas, era diamante, rubi, esmeralda, safira. Não era uma coisa, uma pedra qualquer, pedras preciosas. O que que isso mostra para nós? O peito é uma parte do corpo humano que simboliza o coração de Deus, o amor de Deus por nós. O sumo sacerdote, Jesus é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote apontava para Jesus. O que que isso, essa imagem do sumo sacerdote aponta para nós, mostra para nós? O teu nome, o meu nome, está inscrito no coração de Jesus e ninguém pode apagar. Demônio algum no mundo pode remover esse nome de lá. Deus, quando olha para você, ele te vê uma pessoa de valor, porque ele te vê em Cristo. E quando você está em Cristo, você foi um lixo, você foi alguma coisa ruim. Mas hoje em Cristo você é uma pedra preciosa. Você tem valor em Cristo, amém, meu irmão? Amém? Diga isso, em Cristo Jesus, eu posso, eu sou, eu possuo, tudo o que a palavra de Deus diz, amém? Diga isso, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu possuo o que a Bíblia diz que eu possuo, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, amém? Aleluia! Deus me vê como uma pedra preciosa. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança no seu espírito. O homem é um espírito como Deus é espírito. Jesus diz isso, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é espírito, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos um espírito que possui uma alma e habita num corpo. O que você vê no espelho é sua casca, mas você realmente é o seu espírito. E no seu espírito você foi criado à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, melhor dizendo. Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas essa imagem e semelhança foi perdida quando Adão pecou. Mas essa imagem e semelhança foi restaurada em Jesus quando ele morreu na cruz e ressuscitou. Então nós em Cristo, que tínhamos perdido a imagem e semelhança de Deus, em Cristo fomos reaproximados e voltamos a ter imagem e semelhança de Deus. Amém? E segundo ele é, nós somos nesse mundo. Eu costumo aconselhar o seguinte para o pessoal que é recém-convertido. Você quer ler a Bíblia? Começa com o Evangelho de João. Porque o Evangelho de João mostra para você quem Deus é. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a porta das ovelhas. E Jesus começa a mostrar quem é o Pai. Quem Ele é. Depois que você lê o Evangelho de João, vai para Efésios. Porque em Efésios você vai começar a entender quem você é em Cristo. Você vai começar a entender que você está sentado com ele em lugares celestiais, que ele te chamou e te escolheu antes da fundação do mundo. Começa você a entender quem você é. E em todo o Novo Testamento, em especial nas epístolas, quando você encontra expressões do tipo em Cristo, nele, por ele, no amado, através de Cristo, são expressões que mostram a nossa nova identidade. E eu preciso marcar esses versículos, sublinhar esses versículos, ler esses versículos, estudar esses versículos, porque essa é a minha nova identidade em Cristo. Só que o versículo principal da nova criação, que mostra quem você é, o principal deles, infelizmente não tem a expressão em Cristo, que é João, 1 João capítulo 4, versículo 17. 1 João 4, 17 diz para nós, pois segundo ele é, Jesus, também nós somos neste mundo. Essa é a nossa nova identidade. Amém? Essa é a nossa nova identidade em Cristo. Ainda em 1 João, no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está nesse mundo. Diga isso, eu sou de Deus. Afirme mesmo em alto e bom som com convicção. Eu sou de Deus. Diga mais uma vez, eu sou de Deus. Irmão, quando o diabo vier para te perturbar, dizendo que você é isso e aquilo. Não é, você tem que afirmar em alto e bom som, é uma confissão de fé, eu sou de Deus. Não fique com medo nem de pagar mico, porque de repente você está no metrô, no ponto, na estação do metrô, esperando o metrô chegar, cheio de gente, de repente o diabo começa a te perturbar, você tem que falar em alto e bom som, eu sou de Deus! Vai até te ajudar, porque vai abrir uma clareira, você vai parar de ser empurrado, vai abrir uma clareira, o pessoal vai sair, ó, maluco. Quando você entrar, aquela muvuca lá dentro, o diabo está te perturbando, você de novo, eu sou de Deus! O pessoal vai até levantar, você vai sentar. Fica com medo de pagar mico, mas bota na sua boca uma confissão, eu sou de Deus. Quando o diabo vem, você não vale nada, você não presta, olha só o que, que você acabou de fazer, olha o que você acabou de pensar, eu sou de Deus. Não basta você pensar nisso, você tem que declarar, eu sou de Deus. João disse isso para a igreja, vós sois de Deus, e maior é aquele que está em vós do que aquele que está nesse mundo. Amém? Amém. Aleluia! Vai! A nossa identidade não está alicerçada na nossa própria força, ou no valor que nós possamos ter, mas na força e no valor de Cristo em nós. Amém, gente? Não é algo que eu não sou um verme, não sou um lixo, porque eu, não, porque Cristo em mim é a esperança da glória. Cristo em mim faz toda a diferença. Diga isso, Cristo em mim faz toda a diferença. Aleluia! Aleluia, diga para a pessoa que está perto de você, Cristo em nós faz toda a diferença. Aleluia. Segunda coisa que eu preciso entender que o Deus que me criou, que me salvou, não me criou para eu ficar largado nesse mundo. Ele tem para mim um propósito, uma direção. Você não está no mundo por acaso, nem a passeio. Você está aqui nesse mundo porque Deus tem direção para a sua vida. Você já reparou como nós somos diferentes uns dos outros? Como cada um de nós tem talentos diferentes? Você, de repente, é um excelente vendedor. Eu, se tivesse que viver de vendas, eu ia morrer de fome. Eu não consigo vender nada, mas tem gente que parece que tem um talento para vender gelo para esquimó. Seu esquimó... Essa barra de gelo aqui é uma barra especial, ela derrete a uma taxa de 0,001%, 17% por hora, o que significa que ela vai durar 2 anos, esquimó na hora, eu compro agora. Mas se depender de mim, eu não consigo. Deus a uns dá talento para cantar, a outros para compor, a outros para fazer poesia, a outros ele dá talentos para ser um gênio matemático. Há outros que ele dá talento para ser uma pessoa que consegue articular bem e de repente ser um excelente advogado. Deus dá talentos e dons diferentes. Se você não tem um talento só, você tem vários. Você tem vários talentos. Tem gente que tem vocação, tem cabeça boa para aprender línguas diferentes. Tem gente que tem cabeça boa para aprender sobre engenharia. Tem dom para tudo quanto é tipo, jeito e gosto. E por que Deus nos criou com dons diferentes? Porque Ele tem propósitos diferentes para cada um de nós. E os seus dons complementam os meus. Os meus complementam os seus. E nós precisamos de uns dos outros. Amém, gente? Não adianta ter um médico se não tiver um enfermeiro. Não adianta ter um cirurgião se não tiver uma instrumentadora. Os dons se complementam. Nós precisamos uns dos outros. Amém? E Deus te capacitou conosco, porque Ele tem para você direção. Você não está no mundo à toa nem a passeio. Você está no mundo com um propósito. Deus tem um propósito para você. Amém? Grave isso aqui. Pessoas bem-sucedidas são sempre pessoas que andam na direção correta. Pessoas que conhecem aonde elas querem chegar é a condição número um para avançar de maneira eficaz. Se você não sabe para onde ir, não sei se você já teve a oportunidade de ler o livro Alice no País das Maravilhas. Não vê o filme, mas lê o livro. Porque no livro há muito mais coisas do que tem no filme ou no desenho animado. E uma das coisas interessantes que acontece no livro de Alice no País das Maravilhas é que a Alice, de repente, vem andando e ela para numa clareira. No meio de uma floresta, ela para no meio de uma clareira. Naquela clareira, tem várias trilhas entre as árvores. E ela pergunta para aquele gato, que de vez em quando some e só fica o sorriso, né? Ela pergunta para o gato, qual o caminho que eu devo tomar? E ele pergunta para ela de volta, depende de para onde você quer ir. E ela diz, tanto faz. E a resposta é óbvia, então qualquer caminho serve. Quando você não sabe para onde ir, qualquer coisa serve. Quando você sabe para onde ir, nem tudo te serve. E o diabo é especialista em chamar a sua atenção para que você acabe abraçando coisas que não te servem, que não são o teu propósito final. E se você se desvia, coisas lícitas, às vezes lícitas e boas, mas que você às vezes se desvia de um propósito porque parece que vai ser melhor. Mas entenda o seguinte, quando Deus coloca uma coisa no seu coração, isso que Ele colocou no seu coração é o melhor. Tem nada melhor do que aquilo. O melhor lugar do mundo é o centro da vontade de Deus. Pode ser no interior do país, onde não tem recurso nenhum, não tem sinal de televisão, não tem internet, mas se foi Deus que te colocou lá, ali é o melhor lugar do mundo para você. É ali onde Deus vai te abençoar. Eu preciso saber que Deus tem para mim direção. E ouça o seguinte, Deus te dirige. Deus te dirige. E quando você ouve a direção de Deus, siga a direção dele e não tente inventar uma nova direção. Porque tem gente que, às vezes, fala assim, pastor, Deus falou comigo há 10 anos atrás, para fazer assim, assim, assado. Depois não falou mais. O que, que eu faço? Continua fazendo o que ele te disse para fazer há 10 anos atrás. É igual andar com GPS. Já andou de carro com GPS, procurando rua? Quem já andou aqui, ligou o GPS para achar a rua? Você não conhecia a rua, ligou o GPS? Tem uns negócios interessantes com o GPS. Você liga o GPS, aí você está parado, ele calculando a rota. Aí você acelera, sai com o carro. Vire a 50 metros, vire à esquerda. Uou. A 100 metros, vire à direita. Uou. A 40 metros, vire à esquerda. Uou. E você entra numa via expressa enorme. Aí você anda, anda, e o GPS fica quieto. E você vai indo em frente. O GPS está calado. Você olha e fala assim, ficou mudo de repente, quieto. Acho que eu vou entrar aqui à direita. Porque ele está uma meia hora que não fala nada. Eu estou só andando. Enquanto ele não falar, não entra. Porque se você achar que o GPS está tímido e mudo, que está com vergonha de dizer alguma coisa, e você entrar à direita, ele vai falar, recalculando a rota. Retorne para a via de onde você saiu, mané. E não tem jeito. Você vai voltar de novo na via expressa. E quando chegar a hora certa, o GPS vai te dizer, vire na primeira, à direita ou à esquerda, ou seja lá o que for. Mas enquanto Deus não te disser, vira para lá, vira para cá, continua seguindo na direção que Ele te deu anteriormente. Existem três maneiras principais pelas quais Deus te dirige. A primeira delas é a palavra de Deus. Essa é a maneira genérica, geral para todos nós. Quando você encontra na palavra de Deus uma promessa, quando você encontra na palavra de Deus uma ordem, quando você encontra na palavra de Deus uma direção, aquilo ali é a vontade de Deus para a nossa vida. Só tem um problema com isso. É que a palavra de Deus é uma palavra genérica para todo o povo de Deus. Mas não está escrito na Bíblia. E eis que te digo, meu servo Maurício Fragale. Em 2015, vai para lá ou vai para cá? Não, isso aí eu tenho que ouvir a voz do Espírito Santo. E é a segunda maneira pela qual Deus nos dirige, pela voz do Espírito Santo. Essa voz do Espírito Santo em nós nem sempre é uma voz definida. Às vezes você ouve a voz do Espírito Santo falando com você no seu íntimo. Faça assim, faça assado, compra, vende, vai, fica. Mas às vezes é só uma intuição. É algo que você não sabe nem explicar em palavras direito. Não, eu senti que é para não ir. Eu percebi no meu íntimo que é para não fazer. Ou eu percebi no meu íntimo que é para fazer. E se você não tiver sentido direção nenhuma, o mínimo que Deus te dá, o sinal mínimo que Deus te dá, é a paz. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz do vosso coração. Se você não sente paz, não faça. Não sente paz, não vai. Não sente paz, não se envolve. É o sinal mínimo que Deus te dá. E a terceira maneira pela qual Deus te guia é através da voz do teu próprio espírito. Pastor, mas qual é a diferença da voz do Espírito Santo e a voz do meu espírito? Não procure saber. Não fique curioso demais com isso, não. Simplesmente entenda que no seu íntimo existem duas vozes. A voz do Espírito Santo de Deus e a voz do teu espírito, que é a voz da tua consciência. A voz da tua consciência é a voz do teu espírito. Não é a voz da tua mente. E assim, botando a coisa num nível bem ilustrativo para você entender, a voz do nosso espírito foi capacitada por Deus com três sinais diferentes. Um verde, um amarelo e um vermelho. Quando você está na direção certa, a voz da tua consciência diz, é isso aí, você está na boa. Quando você está na ameaça de entrar numa furada, a voz da tua consciência acende a luz amarela e diz, cuidado, você está na beira de entrar numa furada, cuidado porque você vai pecar, você vai errar. E se você ultrapassa essa barreira, pisa na jaca e peca, acende a luz vermelha. Cara, você pisou na bola, você errou. Há pessoas que acham que o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. Mas presta sua atenção numa coisa. Quando Jesus fala sobre isso, ele diz que o Espírito Santo, quando ele viesse, João 14, 15 e 16, são os três capítulos da Bíblia que falam sobre a ação, a obra do Espírito Santo. Jesus fala sobre a vinda do Espírito Santo e a obra do Espírito Santo. E ele, nesses três capítulos, uma coisa que ele diz é, quando vier o Espírito da verdade, ele vai convencer a quem do pecado? O mundo. Quem é que é salvo? Em Cristo Jesus. Meu irmão, se você é salvo, você não é do mundo. Então o Espírito Santo vem para convencer o mundo, não o crente, do pecado. O Espírito Santo ele nos convence é da justiça, da nossa nova identidade em Cristo. Amém? De quem nós somos em Cristo. Mas a nossa consciência foi criada por Deus para nos alertar dessas coisas. Você não precisa que o Espírito Santo te diga que você está pecando. Você sabe que a sua consciência diz. Ou você precisa, não precisa nem de muita coisa, dois neurônios só. Se tiver dois neurônios funcionando, um para levar, outro para trazer, você já sabe, não queira bancar o inocente comigo. Não queira bancar o inocente, você só, ah, pastor, eu não sabia. Roubar é pecado, ah, eu não sabia. O quê? Adulterar também? Ah, meu Deus, se eu soubesse, eu não tinha feito, pastor. Não, banco inocente, você sabe, quando você está aprontando, você sabe. Porque a tua consciência te alerta. E olha só o que a Bíblia diz sobre a nossa consciência. Se a nossa consciência não nos acusar, não se o Espírito Santo, mas se a nossa consciência não nos acusar, nós temos paz com Deus. Ou seja, se a nossa consciência não estiver piscando o sinal vermelho, mas piscando o sinal verde, nós temos paz com Deus. E o que eu faço quando pisca o sinal vermelho? Eu digo, Senhor, cara, minha consciência me alertou. Eu pisei na bola. Eu reconheço que eu errei. Eu reconheço que eu pequei, mas eu também reconheço que o Senhor Jesus já pagou o preço para mim na cruz do Calvário. Eu tomo posse do meu perdão e em nome de Jesus eu te peço que tu me fortaleças para que eu não caia de novo na pilha do diabo, para que eu não repita esse mesmo erro em nome de Jesus. E eu sigo em frente pela fé. Eu esqueço que para trás ficam a bênção do esquecimento e eu olho para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus, a bênção do que eu me lembro. Eu preciso me lembrar que eu não estou nesse mundo a passeio. Eu estou aqui porque Deus tem para a minha vida um propósito. Amém, gente? Aleluia! Salmo 119, versículo 105 diz, a lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus te dá direção. Quando você encontra uma promessa, encontrei a vontade de Deus. Não fique orando. Eu já vi gente dizendo, pastor, fulano de tal, me ofendeu. O que você vai fazer? Estou orando. Quando Deus falar comigo, eu perdoo. Você está orando para fazer alguma coisa que Deus já mandou você fazer? Em que grau de rebeldia você classificaria isso de 1 a 10? Não responda. Continue sorrindo, aleluia. Mas entenda uma coisa, se Deus já disse, você tem que orar para que Ele diga de novo? Não, você só tem que olhar, ler e obedecer. Mais nada. O Espírito Santo não precisa falar com você, se já está escrito na Bíblia. Você precisa amar o seu próximo. De jeito nenhum. Esta pessoa que eu profetizo sobre ela é o juiz de Deus. Vai queimar. Se uma pessoa chegou na minha casa, uma pessoa de uma outra igreja, chegou na minha casa, falando, você viu que o pastor Fran de tal falou sobre isso e aquilo e aquilo outro? Na mesma hora eu disse, queima ele, Jesus! Eu tive vontade de falar para ela que Jesus disse para os discípulos, você não sabe, não faz ideia, nem você, nem o teu pastor, de que espírito você procede. Se você entendesse, você ia dizer, Senhor, tem misericórdia, porque o cara perdeu o rumo, perdeu o prumo, e não sabe o que está falando. Dá luz para que ele volte para o teu caminho, para que ele volte para o centro da tua palavra, não fique falando as besteiras que ele anda falando por aí, a respeito de quem tu és, do que tu fazes, e para que essa minha irmã também seja iluminada, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que nós não estamos nesse mundo por um acaso. Amém, gente? Salmo 128, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, ou seja, anda na sua direção. Olha só o que ele diz, quem anda nessa direção. Olha, ele não está falando aqui de uma direção, de uma voz profética, do Espírito Santo. Quem anda na palavra, na simplicidade da palavra. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Se você simplesmente obedecer a palavra, seguir a palavra, andar nos princípios da palavra, tudo te irá bem. Tudo te irá bem. Amém, gente? Você pode dizer isso, tudo me irá bem. Tudo vai dar certo. Diga a pessoa que está perto de você mesmo, vai dar tudo certo. Aleluia. João 16, 13. Jesus falando sobre a vinda do Espírito Santo, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará. É promessa de Deus que o Espírito Santo nos guia. É promessa de Jesus para nós. Amém? Não é para os mais espirituais, não é para aqueles que oram 30 horas por semana, não é aqueles que leem 7 capítulos e meio por dia, é para todo aquele que crê. Amém? Aleluia. Terceira coisa que eu preciso me lembrar, quando eu passo por um tempo de dificuldade, de crise, que eu tenho um canal de comunicação aberto com o meu Deus. Eu tenho um canal de comunicação aberto com o meu Deus. O diabo, a especialidade dele é trazer sobre nós condenação e acusação. E quando você erra, a primeira coisa que o diabo faz, e eu volto a dizer para você que tem gente que, da igreja que se junta com ele para fazer coro, é dizer para você, olha, você errou, você pecou, o seu canal de comunicação com Deus fechou. Até que você se arrepende e mostre, se você arrepende e mostre frutos de arrependimento, enquanto isso, Deus está de costas para você. E o seu canal de comunicação, não adianta você pedir, não adianta você falar, porque Deus não está mais... Não, isso é uma mentira que vem do inferno. O canal de Deus com você nunca se fecha, por pior que seja o pecado que você tenha cometido. Dá uma olhada só o que diz aqui, no livro antes de Gênesis, isso aqui é o canal de comunicação com Deus. Pastor, esse aí está meio ultrapassado. Isso aí, ok, vou te dar para você um canal de comunicação melhor. Melhorou? Piorou, andamos para trás. Mantenha lápis e papel junto ao seu telefone. Quem é que anda com lápis e papel na bolsa e o celular na outra? Não, você já anota no próprio celular. Você quer uma coisa mais moderna? Vamos para a coisa mais moderna. Ok, chegou onde você queria? Só que você não precisa de celular, de telefone, de moderninhos para falar com Deus. O que você precisa é de oração, só. E você precisa lembrar de uma coisa. Oração é uma via de mão dupla. Eu falo e eu ouço. Porque quando eu oro, Deus também fala. Por isso a gente não aceita quando pessoas dizem, vocês rezam. Não, eu não rezo, porque reza é uma via de mão única. Mas oração é uma via de mão dupla. Eu falo e eu também ouço. E você precisa aprender a tirar tempo, não só para falar com Deus, mas para ouvir de Deus. Você conhece aquele tipo de gente que só fala? Você encontra com a pessoa e a pessoa só fala, não deixa você falar? Até as perguntas que ela te faz, ela mesmo responde. Sabe aquele tipo de pessoa? Eu conheço uma pessoa que é assim, quando você encontra com ela, ô, falando, tudo bem? Ela está na cara que está tudo bem, estou te vendo, você está corada, está bonita, rapaz, você não sabe, porque eu viajei, eu fiz isso, eu fui aquilo, eu fui ali, fui acolá, rapaz, olha as fotos, você está querendo falar uma coisa, olha as fotos aqui, porque eu fui não sei aonde, e tal, isso aqui sou eu com minha mulher, ela era uma mulher, que essa criança aqui atrás, ela quase se afogou, fui eu lá que salvei a criança, e tal, porque eu isso, eu aquilo outro, e eu comprei, e eu vendi meu carro novo, você já viu meu carro novo? Você comprou carro? Ah, eu já sei que não comprou, você está meio duro, mas... Pessoa só fala. E tem gente que assume essa postura com Deus. Pessoa fala. E quando Deus toma fôlego para falar de volta, a pessoa diz, em nome de Jesus, amém, e sai. E Deus fica no vácuo. Ele tinha alguma coisa para falar com você. Você sabe que às vezes é interessante de você entrar no seu quarto, ou num ambiente qualquer onde você possa fechar a porta e ficar quieto, ficar quietinho lá. E não falar muita coisa. Só se apresentar para Deus, Senhor, eu estou aqui para ouvir o Teu Espírito, fala comigo. E ficar ali, de repente, 5, 10, 15, 20 minutos, meia hora. Sabe que quem compõe música cristã e é espiritual, faz isso de vez em quando. Se tranca num canto, Senhor, não estou aqui para falar, não estou aqui para nada, para receber de Ti unção e inspiração. Fala comigo, me mostra como é a música que Tu queres que eu componha. Você tem que tirar um tempo para ouvir de Deus, porque oração é via de comunicação dupla. Você fala, mas Deus também fala de volta. Amém? E eu preciso me comunicar com Deus. Olha só o que diz Gênesis capítulo 3, versículo 8. Quando ouviram a voz do Senhor, Adão e Eva, Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O contexto é o seguinte: Adão acabou de pecar, junto com Eva, comeram do fruto da árvore da vida, instituídos da glória de Deus.